laça, fere, marca, deixando a ilusão de que tudo é seu, com coragem de quem vive, luta, sonha em ser mais feliz e quem sabe será. Voam livres pensamentos seus que vão pelo ar, o fazem sonhar e sentir-se um Deus. Sou desse chão, sou da terra, raiz, sou a relva do campo e pra sempre serei. Senhor, mas por força da lei, ser mais feliz e quem sabe serei. Voam livres pensamentos meus, vão pelo ar, me fazem sonhar e sentir-me um Deus. Show.